fica em apuros em qualquer momento. 24 horas por dia, o plano de assistência familiar Boa Viagem está sempre ao seu lado. Mãos, braços e corações abertos para vocês. Plano de assistência familiar Boa Viagem. Não existe nada igual. O nosso tratamento é igual para todos, mas sempre no nível superior. Para todos, o tempo todo. Estou falando Boa Viagem, plano de assistência familiar que a cidade tem para atender a toda a região. Em Campos, Rua Tenente Coronel Cardoso, 573. Telefone 2737-6027. Plano de assistência familiar Boa Viagem. E parece que foi ontem que o então deputado Barbosa Lemos, tendo a visão do futuro, criou a lei que emancipou o município de São Francisco de Itabapuana. Antes, era sertão de São João da Barra. Naquele momento, Barbosa Lemos sonhava criar um município aonde o progresso fosse uma constância. Barbosa Lemos sonhou com um município forte, agricultura forte, saúde forte, turismo forte e o seu povo também muito forte. De lá para cá, quanta coisa boa aconteceu, quantos sonhos se realizaram. A cidade cresceu e se desenvolveu, mas o nosso povo quer mais e merece muito mais. E nesses dias de festa, pelo aniversário de São Francisco de Itabapuana, o povo vem agradecer a Barbosa Lemos, o realizador. E o povo diz em todos os lugares: quase tudo que existe nessa terra faz lembrar você. Mensagem sincera dos amigos fiéis de Barbosa Lemos, o emancipador que o povo sanfranciscano nunca esquece, porque ele sempre estará no coração da gente. Nossa cidade tem muita coisa bonita, tem muita novidade, mas o melhor em móveis, decorações e presentes está na FL Home. Primeiro lugar na preferência de quem busca modernidade, variedade, qualidade e condições de pagamento. Tudo em até 10 vezes no cartão. FL Home, um novo conceito em móveis e decorações. Rua João Pessoa 93, no centro de Campos. Difusora. De segunda a sexta, na Difusora, às 10h30 da manhã, quebrando pau com Chico da Rádio. É pra parar essa cidade. Chega de pouca vergonha. Chico da Rádio, 10h30 da manhã, na Difusora, quebrando pau com Chico da Rádio. É Chico da Rádio quem diz: respeite o motorista de um ônibus. Ele é seu amigo, ele conduz você. Os melhores estão de volta ao primeiro time do rádio, no Bate-Bola Difusora, ao meio-dia, na hora do almoço de segunda a sexta e das 18 às 19 horas, no Atualidades Esportivas, tudo sobre o mundo da bola. E vem aí os Jogos Olímpicos de Paris. Primeiro time do rádio, com Paulo Lacerda, Marco Schumacher, Adilson Dutra, Amaro Lírio, Sidney Ribeiro, Fernando Antônio e Marcos Mendonça. É tudo nosso, é na Difusora, a poderosa do grupo Barbosa Lemos. Gente que entende de rádio. Oferecimento: Petrobras, Prefeitura de Campos, uma nova história. Hotel Fazenda Costa do Sol, o preferido do povo de Deus. E se Cobre, esse banco é seu. Difusora, primeiro lugar, em todo lugar. Caminhoneiro, aproveite e compre hoje. Óleo lubrificante Delvac, balde com 20 litros, só R$400. É isso aí. Óleo lubrificante Delvac, 20 litros, R$400. Esse preço de promoção somente enquanto durar o nosso estoque. Rubinho Autopeças, Rodovia Campos Vitória, ao lado da Guaruspel. Difusora. Marcos Mendonça. De volta com atualidades esportivas através da sua rádio Campos Difusora, primeiro lugar em todo lugar, abraçando a você, onde quer que você esteja, ligado na programação da rádio Campos Difusora, aqui na cidade de Campos, nas cidades circunvizinhas a Campos, né? Regiões norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, zona da Mata Mineira, região serrana, região dos lagos. Você aí no Grande Rio, receba o nosso abraço, nosso carinho. Muito obrigado a você pela audiência. Você está sintonizado no programa Atualidades Esportivas. Vamos agora ao noticiário do americano. Americano! Americano! Com o americano Paulo Lacerda. Boa noite, Paulo Lacerda. Muito bem, aquele abraço. Boa noite, Marcos Mendonça. Boa noite, Alexandre Ribeiro, no comando aí do nosso programa Atualidades Esportivas. Americano já está, né? Todo equipadão para o jogo de amanhã contra a equipe do Maricá. Jogo às 15 horas em Bacaxá. Bacaxá é outra coisa. É Bacaxá, é o campo do Boa Vista, gente. É, o americano perdeu a chance de jogar em Cardoso Moreira por causa do para-raio que não foi instalado a tempo da aprovação do bombeiro para a Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Aliás, por falar em para-raios, você sabe que essa obrigação virou moda? Até os postos de gasolina, aqui mesmo em São Francisco, tem um posto de gasolina que é GNV, teve que botar um total de 9 para-raios. Haja despesa, hein, garotão? E agora tomou moda para os campos de futebol. Você pode ter certeza que alguém está levando uma beiradinha de comissão nessa jogada. Mas tudo tem que ser dessa forma, não tem outro jeito. Olha, o time está pronto, a torcida está se aprontando. Eu tenho aqui nesse início de programa um recado do Serginho Manhães, da Força Jovem G20. Mudou aí, né, o que você estava combinando com a galera, né, Serginho? Passa o recado que você quer passar para o torcedor do americano que vai viajar. Passa aí, Serginho. É, bom dia, G20 aí, Grupo Força Jovem. Preciso da ajuda de vocês para ajudar a divulgar aí, entrar em contato com as pessoas, mesmo aqueles que não vão viajar. Ajuda aí com um colega, um com o outro, quem tem contato. É uma mudança de plano de horário, porque nós fomos alertados pelo engarrafamento que pode ter na região dos lagos. Aqueles pardais lá, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, está em festa lá. Então, se sair daqui 8 horas, vai complicar. Então, vamos pedir aí, começar a divulgar agora. Tem que ligar. Quem não tem WhatsApp para ligar, principalmente o pessoal de Ronaldo e Vanils, pedir ao Dilane para dar um apoio aí. Jorginho também tem um telefone de muita gente aí, né? Abacate, São Paulo. Eu vou tentar, com medo de falhar alguém. Vou falar com a empresa agora para 7 horas em ponto. O motorista está lá. Vamos ver se a gente sai de casa 6 horas, faz esforçozinho, já está com sol já. Já vai estar com sol, né? 6 horas da manhã, 5 e meia já está com sol, 6 horas. E tem ônibus já nos bairros, já tem ônibus, tem Topic. Quem for. Então pedi aí pra gente tentar, né, acordar mais cedo um pouquinho, pra gente tentar sair lá 7h15 no máximo. Senão vai complicar, vai chegar em cima da hora do jogo. E vai parar pra almoçar num lugar que é mais barato lá, que brasileiro sabe onde que é, em Unamar. Se não me engano, tem vários restaurantes com preço bom lá. Que lá em Saquarema não tem restaurante direito, né? É longe. Então o almoço lá, pelo menos 40 minutos lá, uma parada rápida. E a gente vai. Aí pedir pra avisar o pessoal, por favor, aí, tá? Jorginho tem a lista de muita gente aí, que liga até 10 horas da noite, mas vamos ligar. Vamos ajudar aí, entrar em contato aí, tá bom? Pedir ajuda aí, pessoal. Valeu. 7 horas em ponto lá no centro da cidade, no Banco Brasil. Até mais. Boa tarde. Tá aí, Serginho. Isso aí já ajuda a divulgar, né? e a galera vai tomar conhecimento através da difusora. Mas você tem uma outra participação aqui. Vamos ouvir aqui novamente o Serginho da Força Jovem G20. Boa tarde, boa noite, Paulo Lacerda, ouvinte da difusora. Paulo, quanto à logística da viagem que você perguntou, nós vamos sair mais cedo possível ali do Banco do Brasil, da Praça São Salvador, 7 horas em ponto. A empresa vai encostar ali 7 horas, tá todo mundo já prontinho com a lista, vamos entrar no ônibus e sair, fazer oração e sair. Porque nós vamos, até o Gil da empresa lá, nós vamos para o Silva Jardim. É melhor que entrar em Rio Dourado realmente, por causa do engarrafamento lá. Tem muito pardais, né? Então a gente vai para o Silva Jardim, que vai ser mais rápido. E parar lá, um local lá que o pessoal já sabe que os preços são mais em conta para almoçar, né? Bem antes de Saquarema. Tem um lugar ali que dá para parar para almoçar. E aí, entendeu? Nós vamos para o Silva Jardim. O resto está tudo tranquilo, vamos, né, acreditar que o time jogue melhor e, né, e vamos trazer esses 3 pontos aí para embolar o campeonato, né, para começar a embolar de novo. Então temos que ter esperança, essa nuvem e turbulência vai passar e a gente vai botar a vida em dia, se Deus quiser. E a prioridade sim é o estádio. Terminar o estágio, investimento, o americano sei isso tudo aí que pode acontecer com esse apoio desse presidente aí, né, e tá nas mãos da diretoria, do conselho, na mão de Deus também, que a gente possa movimentar essa cidade aí, com esse estádio aí, esses investimentos que pode vir aí, né, por vir aí 2025, 2026, e americano virar, o estádio virar uma atração, né, Paulo, para tudo, para shows, né, shows evangélicos, shows de cantores sertanejos, além dos jogos de futebol, para os times da região, né, até da capital, jogar ali, né, que pode virar uma arena, e o americano ganhar dinheiro aí, a SAF ganhar dinheiro, o americano ganhar, o nosso clube ganhar, a cidade ganhar, né, investimento, urbanizar aquela área ali do quilômetro 8, quilômetro 9 ali, né, com a prefeitura fazendo a infraestrutura que tem que fazer para ponto de ônibus e várias coisas que precisa fazer ali, junto com o governo do estado, né, que está o governo federal também, mas vamos acreditar, é possível, né, se todos sonharem juntos e não parar de carga negativa aí, muita coisa, entendeu, muita coisa negativa que está acontecendo. Não só no americano, mas na nossa cidade, né? No esporte da nossa cidade. Realmente, tanto politicamente também, falando. Mas vamos acreditar, Paulo. Vamos acreditar. Tá bom? Vamos junto lá. Amanhã, se Deus quiser, 7 horas em ponto. Pra gente trazer essa vitória lá contra o Maricá. Boa noite aí, obrigado. Muito bem, tá dado o recado, né, Serginho? Olha, daqui a pouco tem a live do presidente, eu vou ficar atento ao que vai falar na live o presidente Tolentino e ver o que a gente pode divulgar no programa de domingo, o nosso bate, que bate, bate, o nosso bate-bola de domingo. É isso aí? É isso aí sim. Gente, eu tenho aqui uma situação do nosso Maguinho. O Maguinho hoje esteve lá no CT do Americano, eu não sabia, quando eu passei para ele uma demanda, mas ele estava justamente do lado do Francis Leonardo. Ô Maguinho, podia ter batido aquele papo como torcedor para Francis Leonardo e como amigo passar para a gente, né? Mas está tudo bem. Vamos ver como foi o comportamento de Maguinho hoje lá no CT. O Maguinho que, né, é um torcedor do Americano de mão cheia, né, Maguinho? Diz pra gente aí qual foi sua atividade hoje lá no CT. Paulo, boa noite. Mas eu tô aqui nesse momento, né, às 11 horas e 55 minutos aqui no Centro de Treinamento Americano. Vim conversar aqui com o Francis, né, que é o executivo de futebol, ver o clima tá tranquilo, pessoal está conversando, muito trabalho. Ô Paulo, na verdade, eu não me sinto em condição de comentar o jogo. Por quê? Aí vai acima da... o comentário, ele deve ser feito de uma maneira racional. E aí vai entrar o coração. É um clube que eu sou apaixonado. Eu venho aqui, venho respirar, viajo no tempo, olho o estádio, já começo a sonhar com campo, um gramado pronto. Mas o clima é bom e no esporte eu aprendi, no esporte especificamente falando de futebol, quando a gente não vence, aprende. E os clubes são, as equipes são muito equilibradas. A atual diretoria do Americano, é o que eu sempre falo, uma casa bem construída é fundamental, o arcabouço, a base de, o alicerce de qualquer construção tem que ser sólida.